Eu era tão pequeno, mas já me chamavam de inútil por não saber usar ninjutsu, ninjutsu. Se eu não nasci com esses dons naturais, eu preciso me esforçar 500 vezes mais. Mai Tokai, eu aprendi com meu pai, Mai Todai, que a determinação é uma força que nunca cai. Meu filho, acredite em você, não deixe que ninguém te mude. Fez acender em mim chamas da juventude. Então vou dar 500 voltas, eu sei que sou capaz. Se eu errar, eu vou fazer 500 abdominais. Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo, até um inútil pode superar um gênio. Sinto a voz de vontade, minha chamada juventude. É hora do combate, sem ter minha morte. Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado que eu fui consagrado, o ninja mais forte. Se eu não nasci com esses dons naturais, eu preciso me esforçar 500 vezes mais. Porque a determinação é uma força que nunca cai. A besta forte de Konoha, Mai Tokai. Preciso aceitar os meus defeitos, porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades. Não importa o que o mundo ache, eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi. Agora imagina você se tornar um ninja, descobrir que o seu próprio pai é a piada da vila. Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida. O que ele disse um dia pra sempre me marcaria. Meu filho, a verdadeira vitória não é ganhando, muito menos derrotando alguém mais forte que você. É encontrando algum no mundo que você vai amar tanto, que não vai se importar em dar sua vida pra proteger. Sinto a voz de vontade, minha chamada é juventude. É hora do combate, sem ter minha morte. Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado que eu fui consagrado, o ninja mais forte. Se eu não nasci com esses dons naturais, eu preciso me esforçar 500 vezes mais. Porque a determinação é uma força que nunca cai. A besta forte de Konoha, Mai Tokai. E no meio da guerra, numa floresta, eu e meu time cercados pelos sete espadachins da névoa. Meu pai surge entre as árvores, disposto a lutar contra todos para proteger nós. Tive vergonha do meu pai em vida pra vê-lo morrendo como herói. Foi assim que eu aprendi e repassei o ensinamento pra Neji, Tenten e Rock Lee. Não quero ver nenhum aluno meu desistir. Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir.